Pensamos para agir e não agimos sem pensar, como muitos por aí. Vem de colete preparado para a guerra. Gatilha a mente, solta ideia e descarrega, mas não seca. Não seca. Não vem com essas conversas. Mãe de pilantra chora quando o dedo escorrega. De colete preparado para a guerra. Gatilha a mente, solta ideia e descarrega, mas não seca. Não seca. Não vem com essas conversas. Mãe de pilantra chora quando o dedo escorrega. Quer dar as costas, apavora quando o crime se concentra. Dá moral para os pipoca, faz burrada e aposenta. E sempre fala que não dá, se aliena com a TV. Faz o gosto do sistema e diz que isso não é pra você. Fazer o quê? Pra quê? Por quê? Como vai ter? Sempre julga quem tá perto e diz que o certo é você. Acorda aí, vagabundo, a gozolândia acabou. O burguês hoje tem tudo e para nós nada restou. Só vejo dor, nóia apavora com as notas aqui de 100. Quando pula no barraque, traz o bem de quem não tem. Enquanto quem deveria tá lutando com a gente, dá dinheiro pra P2 e dizer lá da chapa quente. Inteligente demais, é? Pois é, não vejo isso. Poder na nossa mão e nós dando pros inimigo aí, bandido. Me diz, de que lado você tá? Até quando a sua mãe de faxineira vai ralar? Se não dá, vou engatilhar. Mostrar pra vocês, só burguês que é burguês, que investe em burguês. E a grande maioria que hoje vive na favela, sempre faz a mesma coisa, alienado pela novela. Só sequela, só dor, coroa chora e não entende. Ontem achou que tinha tudo e hoje só infelizmente. Mente alienada, nada tem, nada levou. Que restou foi um barraco que a enxurrada não arrastou. E os doutor de breakzona dá dinheiro pra estrangeiro. E o nosso povo no birê, no sufoco o ano inteiro. E o rap que é culpado e faz apologia ao crime. Não vamos aceitar isso e se render esse regime. A favela é maioria, só quem é esperto vai entender que nosso crime é te acordar, pois o burguês não vai descer. Registra aí, madame, aí playboy, aí patrão, assusta não. Quando o louco que invadir sua mansão e tirar todo o dinheiro que foi roubado da favela através do trabalho escravo e dos impostos pela terra. Essa terra que é nossa e foi roubada por você, com a ajuda de uma tropa armada que mal tem o que comer. Vive pedindo esmola e defendendo um patrão, e ainda na humilhação toma conta da mansão. Sangue bom a gente narra e esgarra a si mesmo, pois quem banca nossas contas é o nosso próprio dinheiro. Não posso falar de amor vivendo numa favela, vendo dor em qualquer lado que olho pela janela. Sem água uma semana, louco, só no barraco, com cheiro de estrume, urine no meio dos ratos. Sangue bom não é por nada não, nem minha mãe que me sustenta. Tô sempre na correria lutando com paciência. Minha vontade é invadir de fuzil ou de PT, mas nunca entro numa guerra que eu sei que eu vou perder. O sistema tem a mídia, o que eu tenho é minha caneta pra retratar através do rap o que rola nesse planeta. Vem de colete preparado para a guerra. Gatilha a mente, solta ideia e descarrega, mas não seca. Não seca. Não vem com essas conversas. Mãe de pilantra chora quando o dedo escorrega. Vem de colete preparado para a guerra. Gatilha a mente, solta ideia e descarrega, mas não seca. Não seca. Não vem com essas conversas. Mãe de pilantra chora quando o dedo escorrega. E não agimos sem pensar. Pensamos para agir, como muitos por aí. Vamos para agir. Pensamos para agir. E não agimos. E não agimos sem pensar. Sem pensar. Como muitos. E não agimos sem pensar. Como muitos por aí.